Portão 3890, portão 10, tá livre, chama táxi. Zero, desce para 2000 pés, autorizado final, procedimento, reporte constabilizado. 2000 pés, na alta cidade do procedimento, respeita a 10, constabilizado, voo 990. Meia dúzia, o Ocean Air 6225, puxa sana. 6225, tá livre, chama táxi. Chama, olha. Decolou 0, chama controle 1 no 9.18.1. 19.8, Santa 3153. Alô, bom dia, Santa 3153, Nadael. Santa 3153, contato radar na decolagem, subindo de 2360, saída da EL após 2000 pés, autorizado levar. Ok, após 2000, vou ali da TAN 3153 para 360. Oceaner 6211, prepara a saída da EL e aguarde a cópia. A EL, líder de Lumiruna, escuta Oceaner 6211. Para o táxi 3517, 168, aguardo 3 horas e 10, confirme. Tá 3517, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera torre 198, decimal 95, QNH 10-14. Visitar-se da ponte da 10 via Índia 0-14, quando lá 7-8-9-5-3-5-1-7. Como ocorreu? 1-9-0 estabilizado, 1-0. 1-9-9-8-0, completo final do procedimento, ele é 7-3, chame torre 1-1-8-9-5. 2-9-9-0. Na 014, autorizado final do procedimento LFFC, reposto constabilizado. 2000, na 014, TNH1 014, autorizado pouso pistola 0, vento 1, 00 graus, 0 menos. 2014, livre pouso na 10, gol 9980. 290, campo com 125 a bordo. 290, confirma alternativa e autonomia? 4 horas e São Gonçalo. 320, 3890, autorizado táxi inicialmente até através do gate 07. Axo autorizado através do 7-3-2-9-0. Axo 6225, 3-15, confim 111. Rodrigo 5, 1-7, mantenha o ponto de espera, bom dia. Mantenha o ponto de espera, 3-5-7. 4. Obrigado, boa tarde. Alô, Salvador, é o Azul-4201, está no gate 3, para push, vai para o Azul-4201, na guarda para o push. Na guarda. 4-3-8-4-0, seguindo o R2 da Avianca, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio e Taxi Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, quem negar no 0, no 4. M? A informação foi bloqueada. Então 3890 está autorizado táxi, seguindo o Airbus da Avianca até o ponto de espera da pistona 0 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, QNH10, 14. Cuidado, táxi autorizado, 295, tá 3890. Saulo, bom dia, voo 1963, informação Índia Galeão. Voo 1963, prepare a saída da Eulê do Irume, número 2, cópia. Da Eulê do Irume, prepara o 9. Tira 62, 1-1, pronto, cópia. Pronto, 14, siga 62, 1-1. Tira 62, 1-1, autorizado, Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360, saída da Eulê da Irume, decola da pista 1-0. Após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5455. Controle 1, número 9.8. 30 Galeão 360, da Eulê de Irume. Decolada 10, curva à direita, 5455, é o nosso código, 198, controle, Xanero. 3.11.5. O Xanero 6.8.1, no contingimento correto, chama pronto, que espera o acionamento. Tamo nessa, muito obrigado, bom dia. 325. Puxando a linha 225, bom dia, mantém a ponte de espera. Calma. De 980, solo ao 017, livre direito, chama a sala em 121, desse 1. 21, ao 980. Azul 4201, no Telepush, portão 03, chama táxi. Telepush 4201, chama táxi. Voo 9980, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Voo 1963, pronto, cópia. Prossiga. Voo 1963, autorizado, Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360, saída da El, Leda e Lume. Decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita, aciona 5461 no controle 119.8. Obrigado, 360 para o Galeão, conforme o plano. Decolada 1-0 da... Dá o 1-0, curva à direita, estrutura da El, Leda e Irume. 3.5461 e o controle 19-8, gol 1963. 1963, contagimento correto, chama pronto para o SPEC, acionamento. Acionar, obrigado. 1-8, para acionar 9-1. Oi, Salvador. General 972. General 972, autorizado pouso pistola 0, 21, 1-0, grau 0, 5, 9, altímetro, 1-0, 9, 4. M, pouso 0, 9, 4. 5-9, 7, recuo 1-9, chama contra 1-2-0, 2-1, 8, bom voo. 3-0, 8, bom dia. Corre Corrijo, 119, decimal 8. 198, bom dia. Salve 980, mantenha a posição. Salve 980. Dá o 622, que cola aqui da intersecção. Gente, aeronave já passando estendo, já autorizado o pouso, mantenha a posição. De Arbor Elefa, ok? 3597 para 2000 Elefa. 2000 Elefa, obrigado. Estacionamento, Oceanário 6211, ou Oceanário 6211, aguarde para o posto. Azul 4201, aguarde para o taxi. Salvador, 1865, ciência e informação. 1865, prepare-se da árvore e aguarde a cópia. Prepara a árvore, aguarde a cópia. Agora. O 1963, portão 9, está livre, chama táxi. Só abaixo 963. Primeira 9972, solo aos 22, livre direito, chama solo em 121, decimal 1. Quem negar no 04. Quem negar no 04, está certo, táxi. Direita Índia, ponto 00, 295, 242. Voo 9980, autorizado de Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, voo 9980. 9021, 90 graus, 069. Iniciando 0, 2, 5. 2, 5, 6, Federal 9972, autorizado táxi Alfa Kilo, posição é 6 Lima, no PAT 3. Alfa Kilo, 6 Lima, no PAT 3, 099. 225, decolou os 23, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Siga 6225. Chama 6225, contato radar na decolagem, a sua base vai sair da arma para a nível de voo 380. Arma 380. Oceanário 6211, autorizado, pushback, acionamento, portão 5, chama táxi. Vai iniciar SA, tchau pro taxi, até 2 horas. Gol 963, autorizado táxi inicialmente até através do gate 612. Táxi, através do 612, 963. Está decolando, está 389, certo? Chamada 225, autoriza a galera. Obrigado. Algo no 093, informação índice com 5. Certo. 24201, autorizado a NA e manter o 90. A gente mantém o 0402. 3890, decolou os dois meia, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. 098, obrigado, 139, 3890. Controle Salvador, 3890, cruzando 1300 pés, perfil da Pouca, Aracaju. 3890, contato andando na decolagem, se você sair da PUC para mim, eu vou 330. Sobe via 330, 73890. Usado táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95. Quem nega o 0, 14. 10 via Pátio, no ponto de espera da 10, 2, 18, 95. O 14, 19, 63, bom dia. Vou chamar mais para dar para fazer o gol. 90, 21, 90, grau 059. Alinha decolada 10, 54201. Vamos, Salvador, eu teria a obrigação do gol 965. Boa noite, 65, aguarde. Bom, 963, bom dia, autorizado, ANI mantém pista no 0. ANI mantém no 0, 963. Bom, na 093, aguarde, por favor. Estou no seu guarda, na 093. Xuxa, 6211. Estamos com 39 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 30. 120 decimal, correção 199 decimal 8, bom voo. 19, 8, até mais. Bom dia. 195, aqui em Negão, 0 no 4. Autorizado na via Pátio, Índia, 1895, 0, Xanaro, 62, 111. 320, 201. Brasília, via peso 17, nível 360, saída árvore, Alefa, decola da pista Nogueira, faz a decolagem curva à direita, acena 5465, controle 199, decimal 8. Autorizado para Brasília, Galeão, Eletro, Andal, 905, direito. 465, no site, segundo, 398, contou com o universo, a gente para a entrega para a frente. 1865, está livre, ponto 109, chama táxi. 109, chama para táxi, 1093, pronto, cópia? Pronto, prossiga. 1093, autorizado, confins, rota com pontão de voo, nível 360, saída Arbor, transição Alerta, decola da pista 10 após a decolagem curva direita, aciona 5462, controle 119, décima 8. Controle Salvador, 17. 0, decola na subida Arbor, transição Alerta. Pista no zero, curva direita, 5462, transponde, 198, controle, está pronto para o puxo e acionamento. Gol 1093, quanto de metro correto, está livre, portão 7, chama táxi. Está livre, portão 7, com 1093, chama táxi. Federal 059. Livre, decolagem 010 para o gol 1963. Pode estar pronto, assinar 6211. 75, contato radar a 57 milhas leste de Salvador, mantendo nível de 1970, voe na proa de Itape, chegada a Mari, reporte quando pronto para descida. Na proa de Itape, chegada a Mari, caridade 275. 275, desce para nível de 0050. Calibrando 70 para 0050. Confirmando ajuste no 04. 04, sempre, decolado 31, chama controle 19, 8, bom dia. 98, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Gol 963, passa 1800 da EL. Gol 963, contato radar na decolagem, se você sair da EL para nível de 1360. Que da EL 360, 963. Autorizado de decolar, pistola 0, vento 120 graus, 049. Autorizado de decolar, pistola 0, vento 120 graus, 049. 1093, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio 1 e Táxi Índia, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, quem ainda é 1014. 1865 seguindo a aeronave da companhia, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Táxi Índia, no ponto de espera torre 98, decimal 95, quem legal no 014. Pega a nave da companhia, 195, ponto de espera, 904, está com 98. 08, bom, vamos. 208, boa, Oxa, 621. Corrigindo, 9, décimo 8. 198, Oxa, 621. Terminal 6211, Dael, cruzando 1700. Terminal 3325. 4201 no copo do controle. Tá, só escuta, prossiga. Azul 4201 no chame centro Recife, na frequência 1251, alternando 3325. 3325, tem mais? 4201. Olha, pode chamar 6219, Sahel 2400. Chamar 6211, no contato radar na decolagem, sobre a versão da Dael para o nível de voo 360. Subindo de Dael 360, autoriza a lida para o 6219. Azul 4958, essa é a minha identificação. Azul 4958, contato radar 37 milhas, Sudeste Salvador, uma amiga de voo 150, voe na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte quando pronto para a descida. Salvador, o passaria do 2229, bom dia. Passaria do 2229, essa é a identificação, o ITAP, chegada a Mari, reporte quando pronto para a descida. 2229. 093, decolou 37, chama controle 120, decimal 8, correção 119, decimal 8, bom voo. 098, gol 093, obrigado. Zero, nove, três, contato radar na decolagem, subavia, saio da árvore para nível de voo 360. 360, voo 093, pode voar, ouro? Voo no 093, mantendo o fio da saída. Azul 4958, desce para o nível de voo 070, o Azul chama 014. 070, Azul 4958. Passarei no 2229, vem na proa de Duna. Guarda na proa de Duna, já para a descida. Passarei 2229, desça para nível de voo 060, ajuste no 014. A 014, descendo para 060. No 093, vem na Projeleca. Projeleca, 093. 775, desça para 2 mil pés, o ajuste 1014, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte com estabilidade. 2 mil pés, 1014, autorizado LSX-Ray, a 1775. Hotel Salvador, bom dia, voo 1865, decola. Voo 1865, contato radar na decolagem, supervia, saída árvore da milha de voo 360. Querido, atenção 360, via saída árvore, voo 6211, chame centro resiste na frequência 1251, na alternada 3325. 351-3325, 62 por hora. 2229, Quatro 958 para o nível de voo 0053, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 360, gol 28810, obrigado. Estabilizando o LSX-Ray, azul 2775. Azul 2775, completo final do procedimento LSX-Ray, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado, azul 2775. Torre Salvador, azul 2775, a 2 milhas do Índia Sierra. Bom dia. Azul 2775, continua aproximação, aguarda autorização de pouso, irei negar 1-0 no 4. 1-0 no 4, 2775. Reduzindo para 2090. 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte com estabilidade. 2000, autorizado ILS X-Ray azul 4958. Mike X-Ray Golf, prossiga. Bom dia, autorização de remoto da remota 3 para a ponte 09, Mike principal. Mike X-Ray Golf autorizado, reporte ao término no portão 9. Gol no 865, chama o centro Recife na proteção no 260, alterna 1288. 260, 1288, obrigado. Chegando 2229, reduz a velocidade para 1809, desce para 4000 pés, ajuste na 014. Reduzindo para 1080, descendo para 4000. Carreira 2229, para interceptar o localizador, curva direita na proa 130, desça para 3000 pés. Na proa 130, descendo para 3000. Solo 246, livre direito, chama Solo 121, decimal 1. Solo 121, azul 275. Solo 125, azul 275, autorizado, táxi Alfa, Kilo, posição é 4, Lima, no pote 3. 4 Lima. Alfa Kilo, posição 4 Lima, azul 4958, confirme, fechalizado. autorizou o azul 4958. 4958, completo de novo, prosseguimento LSX Ray, chame torre 1 na noite, aproximar 95. 895, bom dia. Passarelo 2229, inicie redução para aproximação, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento, reporte com estabilizado. São Jorge das Naves. 094, autorizado pouso 1-0, vento variável de 3 nós. Pouso autorizado, azul 4958. Grau Speed 120, inicie redução para aproximação. Positivo, já estamos com 150 nós, reduzindo. Prossiga. É, informando que o tempo do reboque na ponte 09. Quente. É, grave e bom dia. Passarela 2229, complete final do procedimento LSX, chame torre 1 no 8 do Sinal 5. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, passarela 2229. Passarela 2229, continua a aproximação, número 2 é a pressão. 2229. Direito, 1211, 4958, azul. Solo Salvador, bom dia, o azul 4958, lembrando na sua escuta. Azul 4958, autorizado táxi Alfa, Kilo, posição é 3, Romeu no pátio 3. Alfa Kilo 3 Romeu no pátio 3, o 4958. Variável 4 noite. Obrigado, autorizado pouso 1-0. Séries 2229, solo 55, livre direito, chama-se a linha 1219. 2 a 9. Liga para a série 2229, livrou a nossa escuta. Passeio 2229, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 2229. dia, é o Rio 5975, da Ciente da Juliette, Fortaleza 310. Rio 5975, prepara-se da coleção, tá pronto, copy? Prossiga. Rio 5975, autorizado, Fortaleza, via Peso Luna 9, Bangu, após sair conforme rota do plano, nível 350, saída Momo, transição Froti. Decolada pistona 0 após a decolagem, primeira curva à esquerda, aciona 5523, controle 119, decimal 8. Autorizado, Fortaleza 310, conforme a rota do plano, pela Peso Luna 9, decolada até a Bangu. Nível de voo 350, na saída Momo Froti, decola 1-0 com primeira curva esquerda, 5523 é o transponder, controle de saída 119-8 é o Rio 5975. Rio 5975, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Camarão 5975. 5975 na escuta? Prossiga. Também é 1, 2, 3, 4, por gentileza.